714, decola 42, controle 120, decimal 8, novamente. 208, boa noite, 17, 14. Controle Salvador, gol 1714, muito bom dia. Decola na Pucajamo, passa agora 2000. Gol 1714, bom dia, contato radar, tudo mantenha 230, saída Puca. Para o 230 na saída Puca, o gol 1714. Possível? Opa, pra já, 762-3170. Ground, me lo pasiro 8-4, ready for taxi. Europa 084, taxi via Manapel, after taxiway India, and now from to hold point runway 10, hold point tower 118.95, 18101012, observe aircraft Sun Company, parking gate number 6, okay? Roger, I copy, we proceed the taxi via India and then Alpha to hold position the runway 10. Frequency then will be 118.95, Europa 084. Paulo Salvador, gol 896, está no 4 para o puxa, acionamento. Boa noite, 96, acordando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Europa retaguardo, autorizado pushback, acionamento e reporta táxi. Tem aqui, após a passagem da aeronave retaguardo, reporta para o táxi, gol 896. Pushback, acionamento no 03, ou gol no 994. Solo 994. 994, é o número 2 no setor, aguarde. Sente, há a possibilidade de acionamento na posição, evitar atraso? Sente, gol no 994, acionamento na posição, aguardando para o push. Obrigado. Portugal 024, Salvador Ground. Go ahead, Portugal 024. Estimate to start up and push back. Within 3 minutes, Portugal 024. Okay, Portugal 024. Boa noite, 96, na escuta. Escuta. Por gentileza, em coordenação com a equipe de solo, agilizando na medida do possível o acionamento push devido ao horário de fechamento da pista 0305, ok? Pode ser, iniciou. Luego te vení, Europa 084, holding position, runway 10. Europa 084, line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. Line up and take off runway 10, Europa 084, copy. Gol no 994 na escuta. Gol 994. Já fique condicionado assim que a aeronave da companhia já iniciando o push no 04, livrar o setor à retaguarda no táxi, pode prosseguir o push e reporta para o táxi, ok? Já estamos totalmente prontos assim que eles livraram, estamos motorizados. 994, obrigado. Cavalier Portugal 024 request push and start. Please start up and push report to air for taxi Portugal 024. If you push and start, you go for taxi Portugal 024. Táxi com 1896 com 98 a bordo, 12:35 de autonomia até o centro do Fortaleza. Gol 1896, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre em 1, 18.95, ajuste 1012, agora um bom voo. Indy Alpha, ponto de espera torre 295, gol 1896, com 1012. Bom, 896, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 896. Alpha 084, airborne at 52, departure 120.8, 1 1-0.8, Europa 084, 1 1-0.8. departure, Europa 084, good evening. Europa 084, radar contact. Book departure, climb site level 370. Climbing 370, Europa 084. Taxi chegou na 994, 166, Natal, é o primário com 1210. Golo 994, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1012, agora um bom voo. Índia Alfa, 1895, pronto, 1012, ajuste 994, boa noite. Portugal 024, taxi via Manapo, after taxiway India and Alpha until hold point runway 10, hold point tower 118.95, Q1H1012. Copy Guinea 1012, and we'll proceed by Manapo and India and Alpha for runway 10, with wind there, taxi tower 895, Portugal 024. No 896, aguarde, a gente tem coordenação com o controle, só um minuto. Europa 084, fly direct to Zipa. Direct to Zipa, Europa 084, muito obrigado. 1896 vai decolar mantendo pro até 4000 pés, livre decolagem, ventuna 00 graus, 069. Livre decolagem, vai manter a pro até 4000. Boa noite, 996. Boa 994, após o início do tráfego da companhia, ali mantém no zero. Ali mantém após o colega, 994. Golo 896, controle 120.8, decolou 56. 208, obrigado. Controle Salvador, Golo 806, decolou, mantém a proa, cruza 2000. Golo 896, contato radar, sai da PUCA, mantenha 4000 pés, mantenha a proa até 4000 pés após vejamos. Vai manter a proa até 4000 após a voa Jamo no 896 da Gol. Sou Salvador, boa noite, boa noite, Gol 024. Portugal 024, hold short, holding point. Hold short, holding point, running 10, boa noite, Gol. Bom, 994, inicialmente decola mantendo pro até 4 mil pés, livre decolagem, vento 090 graus, 069. Mantém pro até 4 mil pés, voo 994, iniciando decolagem. Portugal 024, line up and wait. Line up and wait, on runway 10, confirm. Affirmative, line up and wait, runway 10, Portugal 024. Line up and wait, runway 10, Portugal 024. Uma 994, decola aos 59, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 208, boa noite, 994. Controle Salvador, gol 994, boa noite. Gol 994, boa noite, contato radar, saída PUCA, mantenha a proa de decolagem até 4 mil, após vejamos. Teste, mantenha a proa na PUCA. Aracaju, após 4 mil, mantendo a proa direto já. Here's the fourth already. Affirmative, standby. Go 024. We're gonna maintain heading till 4,000 feet after departure. Portugal 024, cleared takeoff wind 100 degrees, 08 knots. Copy, we'll clear for the coffee in 10 and we'll maintain 4,000 feet on runway heading after departure, Portugal 024. Gol no 896, autorizado direto, Aracaju. Aracaju, 896. Gol no 994, autorizado direto, Aracaju. Direto, Aracaju, 994, obrigado. Portugal 024, airborne at 02, departure 120.8, uma boa noite. 120.8, boa noite, Portugal 024. Departure, boa noite, Portugal 024, airborne runway 10. Europa 024, radar contact, book a departure climb flight level 390. Negative, it's there, Portugal 024. Europa 084, contact Recife now, 125.45, if enabled, 126.85. 125.45, and say again the secondary frequency for us, Europa 084, please. 126.85. 126.85, Europa 084, obrigado, bom dia. Thank you. Departure, boa noite, Portugal 024, airborne on runway heading. Portugal 024, book a departure, climb flight level 390. Book a departure, continue climb level 390, Portugal 024. No 896, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 994, chama agora Recife no 2545. Chama agora Recife no 2545, gol 1994, chama, boa noite. Boa noite. Portugal 024, contact now his 6 standard frequency 125, decimal 45, if unable 126.85. Come on. Did you know, let's see, 125.45, enable 126.85, Portugal 024, 1-8.